Salvador, Azul 6908, final de 6 milhas. 6908, autorizado pouso, bicho no zero, vento 160 graus, 89. Livre pouso no zero, 6908. Azul 6908, som 225, direito 219 no som. 219, 6908. Salve Salvador, Azul 6908. Azul 6908, autorizado Alfa Juliette, posição 09-41. Alfa Juliette, Patuno, posição 09-6908. Operador. Autorizado, alinhar e manter, não me baixo. Autorizado, alinhar e manter, não me baixo. Nova Dó, Suíça. Oi, Salvador, muito boa noite. Stan 3152, estabilizado. No ILS, pista 10. ISO 52, ciente, está autorizado o pouso pistão. Questão, continua a aproximação, a autorização de pouso. Está escuta aguardada. Pode que a gente pode iniciar a corrida imediato, confirma. Afirmativo, pode ser agora imediato, lembra só isso. Autorizado para veicular, vem um turno 60 graus, 8 nós diz. Iniciando decolagem, mas lembra só isso. Livre pouso, vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso, Andrezão, 52. Problema nós com isso, que decola os 30, curva direita, corredor Axan, chama controle, 19 decimal 8. Chamar controle, 19 decimal 8. Braço aí. Estacionamento, passarela 2228, remota 12. Cães 2228, observa o táxi da Embraer da Azul, após autorizado. Se tiver estacionamento, manda o pronto para o táxi. Apenas confirmando, modifica o transponto para 5402. 5402, aciona retificando o anterior. Está livre para o estacionamento após a passagem do Azul 2228. Falo no 868 na 1 no feedback acionamento. 868, estou autorizado, chamo para um táxi. Dado chamar na 1868. Tá 3-1, 5-2, solo 3-1, livre direito, 1-2-1, 1 no solo. 1-1, até mais. Salvador Cordial, TAN 3-1-5-2, vibrando ativo. 3152, autorizado o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa antes da Juliette. 2828 no POB, 530, até na Salvador. Posição 06. É livre táxi através da posição 06, 2228. Táxi 868 com o 36 a bordo, autonomia 12:25, interna Natal, São Gonçalo da Mãe. 868, autorizando o táxi via Índia, ponto de cara, posicionou 0, 1895, ajuste no 018. Índia, ponto de cara, 295, 18, 868. Observa o táxi da negociação, faz-se autorizado. Continuando o táxi via Bate 1, o táxi da Índia, ponto de cara no 0, chame torre 1895, ajuste no 018. Sábado 08, vai na retaguarda do OTAN, via Pátio Índia, nesta 18900. Tem 1868, ponto de espera da unidade. Com 1868 autorizado, linha decolar, vento 160 graus, 89. Decolar, grau 0, 1868. Prossiga. Coordenal 3-0 para Natal, atente na Alfa. Atente, 1098, prepara Pucasipa. Pucasipa. Boa noite, passarelo 2228, ponto de espera, número 2, pronto. 6 passarelo, mantém ponto de espera. pode manter. Zero 098, ponto cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Serra Golf, NB370, decola pista 1-0, curva esquerda, saída Pucasipá, via Upes do 1-0. Controle Salvador, opera 119.8, transponder 5406. Passeio 228, autorizado, aliás, mantém 1-0. Ali, mantém, 1-0, 228. Telecontrole 198, transponder 5406. Solicito, por gentileza, a mudança do nível 310. Gente, voo no 098, aguarde coordenação junto ao centro Recife. Tá pronto, pushback, treinamento no portão 08. Autorizado, pushback, treinamento. Ok, vai só aguardar então a coordenação do nível, aí eu puxo. Passaria 228, livre decolagem, vento 160 graus 8, né? Livre decolagem, 28. Voo 098, está autorizado o nível de voo 310. Gente, grato, autorizado 310. Fogo 098, posicionamento 08. Autorizado, chame pronto, táxi, voo 098. Autorizado, chama táxi 098. 08, obrigado, boa noite. 098, foi B075 até na Fortaleza, 3 horas. Autorizado táxi, Apache 1, no táxi da Índia, ponto 010, torre 1895, existe na 08. 08, autorizado táxi da Índia, no ponto 0295, torre, vou 098, vai. Salvador, boa noite, com 098, está pronto. Autorizado, linha decolar, pistão 0, vento 1 no 60 graus, 8 nós. Autorizado, linha decolar no 0, no 098. Salvador, não. O Papa Romeu 9 graus com isso, está com a prova da Bélgica com o campo. Excelente, para o toque arremetida na 17, está autorizado o isque, vento 1 no 60 graus, 8 nós. Autorizado o toque arremetida na 17, 9 graus com isque. Decola aos 49, controle 119 de 18. 098, 098, boa noite. foi isso na conta final da 97. Autorizar a toca remetida. Após o toque remetido, qual o procedimento? Vai permanecer com o TGL por mais 20 minutos para pouso completo. Ok, então após o toque remetido, vai curvar à esquerda, perna do vento, chamar para no nova base. Sim, ativa após curva à esquerda para a nova base, pela esquerda, 97, novembro, nosso calista. Toca remédio 53, esquerda, pega do vento, chama para a gira base. A esquerda, reporta na página base, dá uma 7, não vem agora só isso. Salvador, mas número Auschwitz, gerando base da 17. Gente, autorizado, toque remetido 17, vento 160 graus, 8 nós Auschwitz. Autorizado, toque remetido 17, número Auschwitz. Fisque, toca remédio 58, esquerda para terra do vento e vai manter terra do vento aguardando para girar a base. Plano do vento. Salvador, gol 972, final em saída leste de Alcântara. 972, tem escondido a aproximação, guarda de autorização de pouso. Guarda autorização de pouso, gol 972. Livre pouso, pistão 0, vento 160 graus, 8 mais. Livre pouso, gol 972. Lembra, acho que a gente aguarda para girar a base. Aguardar para girar a base, mas não posso ir. Cuidado de ir na base após tirar o uísque. Eu acho que o uísque gira base após tirar. Gira base no rebrosco com uísque, reportando a final. Gelsen, que é o boa noite, pedindo aqui autorização de reboque. Pátio principal para o pátio 3, posição 3 Lima. Chegou a direção. Ok. Confirmar a posição no caixa principal? Oh, desculpa, posição 9. Ok. Tem que limitar autorizado início do reboque e reporte através da posição 06. Ok, hotel. Isso é autorizado, toque remetido, pistão 7, vento 160 graus, 109. Autorizado, toque remetido na 17, 92 com isso. Valor, agora 6258, continua a aproximação, guarda a direção de pouso. Aguarda, beleza. Solo 01, táxi direito 121 no solo. Direito 101, no gol 972. Salvador, gol 972, livre na sua escuta. Boa noite. Autorizado, Alfa de LED, posição 01. Alfa de LED, posição 1, 972. Chanel 6258, autorizado pouso pistão no zero, Ventura 60 graus, 8 lanches. Autorizado pouso no zero, Chanel 6258. Eu acho que isso, toca remete aos 03, aguarde para girar a perna do vento, até pronto. Muito bem, mantou a boa, nós vamos lá com isso. Autorizado esquerda, perna do vento da 17 e aguarde para girar a base. Autorizado perna do vento da 17, 9 graus de whisky. Chanel 6258, solo 04, direito 21 no solo. Direita 21 no solo, metro 50. Zona azul, 4062. Estou aguardando aqui para ingressar o pátio 3. 0 graus, 1 0 graus. Autorizado, 1 0, 1 0, 0, 0, 0. Reporte do direto. Alfa, reporte antes do direto. Alfa, em que eu estou apenas confirmando, através da posição 06. Ok, já me encontro aqui no portão 06. Gente, ao fim aqui, hotel, mantenha a posição aguardando a autorização para prosseguir. Ok, ok, aguardando. É 6258, ingresso Juliette, posição 05. Juliette 05, 6258. Autorizado girar a base, reporte final. Autorizado girar a base, apartar na final, lá no Brasco Whisky. Salvador, nós jogamos com isso e girando para a final. Gente, aguarde autorização para a toca remetida. Aguardar autorização para a toca remetida, nós jogamos com isso. Salvador, boa noite, igual o 972 passou turno estabilizado. Sente o 972, continue a aproximação, vai atualização em pouso. Aguarde. Yankee Hotel, está autorizado prosseguir o reboque até, até o início do Pátio 3. Ok, agradecido, hotel. Valeu, eu acho que está autorizado, toque remetido no 7, vento 150 graus, 109. Autorizado, toque remetida na 17, no Rodolfo Whisky. Azul 4062, solo aos 10, táxi direito 1211 no solo. Azul 4062, está autorizado táxi A Alfa Kilo, Pátio 3, posição 2, Lima. Posição 2, Lima. Vento 160 graus, 109, autorizado pouso, pistão zero. Autorizado pouso no 172. Eu acho que o Whisky toca remete aos 11, mantém a proa aguardando para a perna dentro do céu. Pelo 7. Mantém a proa na rua do Whisky. Whisky. Ficha autorizado, curva esquerda, perna vento, chantagem na base, pistão 7. Autorizado, curva esquerda, chamar para a base, nome do braço risco. Solo Salvador, boa noite, gol no 172. O 172 está autorizado, Alfa Juliet, posição 08, Fatiuno. Alfa e Juliet para o posição 8, gol no 172. 0062, informou que agora a posição será 4 e Lima. 4 e Lima, obrigado. Salvador, Mavio Vasco Isque, virando final da 1-7. Mavio Vasco Isque, livre pouso, bicho no 7, ventuno 50 graus, 89. Livre pouso 1-7, Mavio Vasco Isque. Autorizado para a Bata. Autorizado, seu solo ao 07, autorizado retorno até a Bata, o estacionar que vai ser livre. Estacionar para a gente ali, para melhor, acho que isso, boa noite. Azul Alfa Yankee Hotel, finalizando o reboque, muito agradecido. Frente ao Frente Hotel.